Rádio Alvorada 1470. A frequência da música raiz e da notícia. Fique ligado aqui. Rádio Alvorada, muito mais potente. Aqui vai mais longe. Rádio Alvorada de Itaporã AM, CYI 413, 1470 kHz, 1000 watts de potência. A rádio de Itaporã. A partir de agora, na Rádio Alvorada, Tarde Sertaneja, com Sérgio Rodrigues. Agora, 14 horas pontualmente. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para você, minha amiga. Estamos chegando aqui pela Alvorada com o nosso Tarde Sertaneja. Hoje é quarta-feira, dia 23 de março do ano de 2022. Nós vamos chegando por aqui com a Rose Nogueira lá nos transmissores. Aqui o Sérgio Rodrigues que fica com vocês, com muita música bonita, com o nosso cantinho do Rio Grande do Sul. Tem o quadro Salmo do Dia, também o programa Momento Paraguaio. A sua participação através do telefone 3451-2415. Mensagens de texto 999-547391. Programa Tarde Sertaneja, começando com Ivo de Souza e Ednelson. Espero ser feliz. João Paulo e Daniel, Poeira da Estrada. E depois tem aí o menino caçador, Lourenço Lorival. Alô, amigos da Rádio Alvorada. Aqui quem está falando é o arpista Pablo de Boluto. Eu também estou aqui no programa Tarde Sertanejo. Relojaria Ribeiro. Lá você encontra joias, semijoias e bijuterias. Óculos de sol, bombas para chimarrão e tereré. Tem os rádios Motobras de 2 até 16 faixas. Tem convênio com o Sincede e no cartão Visa você paga suas compras em até 6 vezes. Relojaria Ribeiro. Doutor Camilo Hermelino da Silva, 425. Telefone 3422-1573 em Dourados. Agora são 14 horas e 20 minutos. Vejo a luz que em seu... É o nosso Tarde Sertaneja aqui pela sua Rádio Alvorada. E eu falo aqui da Marli Flores em Dourados. Lá na Marli Flores você vai encontrar lindas rosas do deserto, floridas, cada uma mais bonita do que a outra. Esse mês a Marli está aí com uma promoção, né? Na compra de um enxerto de rosas do deserto, você ganha uma muda ou um adubo. Tem também grande variedade de cactos e suculentas no atacado e varejo. Marli Flores em Dourados. Fica na rua Raimundo de Oliveira, 285, no Jardim Oliveira 2. Fica ali nas proximidades do Estádio Douradão. E o telefone de lá é o 99854-2495. O WhatsApp é o mesmo, 99854-2495. Eu disse Marli Flores em Dourados. Com carinho e afeto recebe. É, gente, daqui a pouquinho tem a previsão do tempo pra você. E ontem choveu, hein, gente? Choveu muito. Me falaram que aqui em Itaporã choveu 38 milímetros, né? Em Dourados diz que chegou a 100, né? Então foi muita água mesmo ontem. Graças a Deus, as chuvas voltaram, né? Daqui a pouco a gente vai falar aí se vai chover, se não vai chover hoje. Tem uma previsão, gente, de temporal para a partir de quinta-feira para toda a nossa região, tá? Depois a gente vai falar para vocês aqui. E eu dou uma boa tarde aqui para a amiga Maria Martins, que lá está lá no Panambi ouvindo a gente. O amigo Tuta lá no Panambi também. A amiga Tereza e o esposo dela, seu Custódio, também estão lá ouvindo aqui o nosso Tarde Sertaneja. Dentro de um carro, com a cabeça... No dia em que saí de casa, Zezé de Camargo e o Luciano. Morena Cheirosa, Belmonte Amaraí. Sem ninguém na rua. Daniel com quem, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Daniel. Sumiu o dia, mas o Daniel acho que é com o Rick Renner, uma coisa assim. Uma lá amarela.